Meu nome é Canaã, parceiro do pequenino. Aquele que fala sem chorar, Zé Povim. Parceiro do Jaquinho, é filho do bebê. Quem gosta de rap, se liga no proceder. Tô longe do meu pai mirinho, vulgo Pelezinho. Sinto muita saudade, me sinto muito sozinho. É foda pequenino, difícil de explicar. Que eu passo, que eu sinto quando meu papai não tá perto de mim. Por que a vida tem que ser assim? Playboyzinho ambicioso que só pensa em ter de gin. Político ladrão, meu pai na solidão. Irmão mata irmão e a nossa educação tá falida. Criança cresce e vai pra bandida. Tipo bebê gigante, 6 anos de cela fria. Sofri, morri, mas sempre acreditei. Que o rap é minha alma, minha vida, o que eu sonhei. O rap salva, fui salvo pelo rap trutão. Renascendo do rap, evoluindo meu dom. É Floripa, MCs, Saliba também tá. DJ Vinil, bebê Caná. Pequenino vai chegar. Cheguei, representei, me tornei um MC. Sou moleque inteligente, no parque vou morar aqui. No beco do Mirim ou no beco do Cojá. A gente solta pipa, acabei brincar de pegar. De manhã eu vou pra escola, pra onde eu poder pá. Tem um barato da hora e uma carreta pra andar. Pra no crime não entrar, ficar longe do perigo. Pra mim não me iludir, com a Maria bandido. De amigo pra amigo, de parceiro pra parceiro. Canã e pequenino, salve pra todos os guerreiros. A molecada do Pachuga veio pra representar. Acredite no seu sonho, nunca pare de sonhar. Não pare de estudar, não saia da escola. Cê pode cantar rap, seu doutor joga bola. A molecada do Pachuga veio pra representar. Acredite no seu sonho, nunca pare de sonhar. Não pare de estudar, não saia da escola. Cê pode cantar rap, seu doutor joga bola. Liberdade, eu olho pra você. Através das grades, louco pra te ter. Pode crer que sem você é só solidão. Distante da família e longe do mundão. Só coração ferido, um homem solitário. Sem você, liberdade, eu me sinto abandonado. Longe de você, nesse mundo esquecido. Tua mente torturada, distante do Jaquim é sofrido. A gente fica longe de quem ama. Vários anos em cana, julgado pela fama. Dia após dia, eu continuo aqui. Programado pra honrar. Pra pensar e refletir sem sorrir. Eu tenho que ser forte pra aguentar. De tanto eu sofrer, não consigo mais chorar. Ô Lili, por que você não vem me libertar? Vem pra mim, pra gente nunca mais se separar. Quando você cantar, eu vou te valorizar. Não fui feito pra sofrer e envelhecer nesse lugar. Não tem preço que pague viver no esquecimento. Não tem preço que pague todo esse sofrimento. No dia de visita, eu fico mais tranquilo. Eu fico mais contente quando eu vejo meu filho me chamando de pai. Quando ele me viu, sorriu. Fiquei emocionado e uma lágrima caiu. Ele me perguntou: pai, como você tá? Tô morrendo de saudade, quando você vai voltar? Eu fiquei sem palavras, sem nada pra dizer. O preço do dinheiro sujo é não ver meu filho crescer. Me pegou de surpresa essa pergunta, eu não esperava. Nesse dia eu chorei, fazia tempo que eu não chorava. Acabou a visita, eu me despedi. Meu filho vai com Deus, o pai tem que ficar aqui. Algemas nos pulsos, sofrendo calado. Meu filho se abalou quando me viu algemado. Maior humilhação, algemado na sua frente. Maior decepção pra mim por eu te ver carente. Por eu estar ausente, aqui sem liberdade. Por estar longe de ti, desde 1 ano de idade. Quando na cela cheguei, triste não me conformei. Ficar longe de você, não foi isso que eu sonhei. Me ajoelhei e orei pra Jesus. Na escuridão, ele me mostrou a luz. Foi graças a Deus que me deu o dom do rap. Jackson Matheus é o nome do meu moleque. Que me motivou a lutar pela Lili. A seguir outro caminho pra fazer ele sorrir. Tocar no coração de quem um dia já sofreu. De quem já sentiu na pele, como você e eu. Rap resgatando vidas através da rima. Hoje nós aprende, amanhã a gente ensina. Aprendi com tudo que eu passei na trajetória. Não morri, porque só Deus que sabe a minha hora. Eu não sou covarde por lutar pra ficar vivo. Não sou corajoso pra morrer como um bandido. Iludido, perdido, em busca de moral. Matando o inimigo pra dizer que eu sou o tal. Tô legal, o preço do dinheiro sujo é muito caro. Faz aqui, paga aqui, eu já vi o resultado trutão. Nessa guerra nunca vai ter vencedor. E no futuro a gente colhe o que plantou. O preço da fama dentro da vida bandida. É vários anos em cana, ou pago com a própria vida. De tanto eu sofrer, não consigo mais chorar. Faz tempo que a Lili não veio aqui me visitar. Mas me emocionei quando eu vi meu filho falar: ô papai, quando que você vai voltar? Sem palavras pra dizer que a liberdade sumiu. Faz tempo que eu não chorava e uma lágrima caiu. Meu filho me perdoe se eu ainda não voltei. Faz tempo que eu não... não chorava e nesse dia eu chorei. Deus chorou no coração, me deixou fortalecido. Mesmo na cela fria eu agradeço por estar vivo. Na minha oração glorifico ao meu rei por ter me dado o dom de rima pra vocês. E peço proteção pra poder seguir em frente. Deus proteja o Jaquim enquanto eu estou ausente. Proteja minha família, minha mãe e minhas irmãs. Oro antes de dormir, oro todas as manhãs. Filho, eu sei que você longe de mim está carente, mas quando eu voltar você vai ser bem mais contente. No mês do seu aniversário, no dia 3 de outubro, mesmo dia das crianças, eu tô preso atrás dos muros. Longe de você, solitário nessa cela, não podendo ver você assoprar as velas. Eu aqui trancado e sua mãe também. Tomara que a Lili cante no ano que vem. Digo amém e vou dormir com você na minha mente. Jamais vou desistir de ser feliz, sou persistente. Tudo vai mudar, o sofrimento vai ter fim. Meu rap eu vou cantar, você vai se orgulhar de mim. Tudo que eu sofri, não quero pra você. Quero sua felicidade, não quero te ver sofrer. Pode crer que você na minha vida é em primeiro. Esse rap é pra você, pros filhos dos guerreiros que estão longe dos pais, que estão atrás das grades. Como Canaã, papai tá sem a liberdade e a saudade. Nessa solidão me faz pensar, de tanto eu sofrer, não consigo mais chorar. Mas quando eu te vi e você me perguntou, papai não vai voltar? Uma lágrima rolou. Mas quando eu te vi e você me perguntou, papai não vai voltar? Uma lágrima rolou. A molecada do Pachuca veio pra representar. Acredite no seu sonho, nunca pare de sonhar. Não pare de estudar, não saia da escola. Cê pode cantar rap, ser doutor, joga bola. A molecada do Pachuca veio pra representar. Acredite no seu sonho, nunca pare de sonhar. Não pare de estudar, não saia da escola. Cê pode cantar rap, ser doutor, joga bola. Meu sonho é ver os guerreiros legal perto do seu filho em todos os Natal. Na paz, sossegado, livre dos muros, as crianças sorrindo no 12 de outubro. Perto de mim, meu filho fica contente com a minha presença, com meus presentes. Eu fico orgulhoso quando eu vejo o Jaquinho soltando pipa, brincando de carrinho. Chega aí, filho, vem no colo do papai. Peraí, pai, e agora vai brincar? Ô, filho, o papai tá tão contente? Ô, pai, quer que eu brinque com a gente? Calma, filho, o pai agora tá presente. Ô, pai, tu sempre teve na mamãe? Tempo passou, a vida mudou. Eu sempre esperei, você voltou. É, filho, complicado de falar. Acreditei em Deus no rap e consegui voltar. Agora eu notei, tá tudo diferente. Você cresceu, tá tão inteligente. A molecada do Pachuca veio pra representar. Acredite no seu sonho, nunca pare de sonhar. Não pare de estudar, não saia da escola. Cê pode cantar rap, ser doutor, joga bola. A molecada do Pachuca veio pra representar. Acredite no seu sonho, nunca pare de sonhar. Não pare de estudar, não saia da escola. Cê pode cantar rap, ser doutor, joga bola.